pegou meu celular, descobriu que eu tinha um amante. Saiu de casa e disse que ia descontar pra eu me preparar. Eu fui pro cabaré na mesma noite. No palco tinha uma dançarina toda seduzente. Eu não acreditei no que eu vi na minha frente. Edilene, desce pole dance, Edilene. Edilene, eu nunca mais vou te trair, Edilene. Edilene, desce pole dance, Edilene. Edilene, eu nunca mais vou te trair, Edilene. Não faz assim, arruma outro jeito de vingar de mim. No palco tinha uma dançarina toda seduzente. Eu não acreditei no que eu vi na minha frente. Edilene, desce pole dance, Edilene. Edilene, eu nunca mais vou te trair, Edilene. Edilene, desce pole dance, Edilene. Edilene, eu nunca mais vou te trair, Edilene. Não faz assim, arruma outro jeito de vingar de mim. Ô, Edilene, não faz isso com o painho.